E a sombra do temor se aproxima. Davi, de homem de guerra e fé, com seu coração em Deus se anima. Na retaguarda os príncipes a falar: quem é este que não deve lutar? Mas a que sabe é de Deus a luz, a vitória vem, Ele é nossa cruz. Ó Senhor, Tu és meu refúgio, em batalha és meu escudo e abrigo, mesmo na incerteza. Teus planos são perfeitos, meu coração é teu. Aqui Davi questiona com humildade: por que não posso lutar por ti? A resposta vem com sabedoria: volta em paz, é o que há de ser assim. Seguindo a tua direção, mesmo sem armas, a salvação. Pois em cada passo, em cada olhar, tua mão nos guia, sempre a nos guardar. Ó Senhor, Tu és meu refúgio, em batalha és meu escudo e abrigo, mesmo na incerteza. Coração é teu. Aqui, quando a guerra se aproxima e o medo quer abafar, eu me firmo na promessa: teu poder vai me guiar. Dai-me, homem, segundo o teu coração, confia em ti, na tua salvação. Meu coração.